deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras, e assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? E também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam, nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer.